clareou meus passos, me limpou por inteiro, me abençoou com seu reinado. Feliz eu por ter sido amado, escolhido entre muitos. Obrigado, Senhor, por ter me chamado. Despertei das trevas, fui convencido pelo Espírito Santo que pecado é pecado e atraso. Sem santidade é reparável. Vaso quebrado não tem honra, não serve pra nada. Ó Deus, continua clareando meus passos. Cristo clareou meu caminho errado, iluminou meu espírito opaco. Me deu honra, família, casamento, filhos, pastores, uma igreja salva. Sou testemunha dos discípulos Pedro, Paulo, Barnabé, Silas, Tiago. Homens pecadores, hoje santos imitadores de Cristo, viraram mártires. Cristo clareou minha vida, continua guiando meus passos. Perdoou minha mentira, me deu verdade. Nova vista, me fez sonhar de novo, ter esperança na conquista. Reflita na vida que cê leve, cê vai ver que é só Jesus na causa pra mudar seu proceder. Pra parar de errar, dar murro em ponta de faca, pra não correr dos homens, viver trocando bala. Ou então, quem sabe, vendendo tudo que tem, pra torrar tudo no crack, vender sua alma também. Refém do mundão, dos desejos de consumo, satisfazendo a carne, vai cada vez mais fundo, procurando ser feliz, sem saber onde encontrar. Com a luz apagada, só Cristo pra clarear. Tá embaçado, meu irmão, a sua cara é pedir. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Põe um fim na tristeza, clareia a minha visão, e que habite a luz onde era escuridão. Cristo clareou, clareou, clareou. Cristo clareou.